No episódio de hoje do KOFCast, a cidade atacada pelo grande monstro Godzilla. Sandro, o dinossauro da sociedade, tenta destruí-lo, mas acaba sendo derrotado pelo horrível Kaiju. Todavia, Elisandro chama os Megazords, Gabriel e Anderson, para apaziguar as pessoas do terrível monstro. E agora, sociedade, será que Game Over e Gabriel conseguirão destruir Godzilla? Cuidem, meninos, pois precisamos de vocês. E aí, galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do KOFCast, o melhor podcast da sociedade, para tratarmos de monstros e robôs gigantes. Eu acho que qualquer temática que envolva pancadaria entre robôs e monstros gigantes merece um pouquinho de atenção. E hoje a gente vai falar sobre Kaijus e Mechas, que são um tema tradicional das produções de ficção científica orientais. Para isso, a gente tem uma galera aqui que curte filmes e animes para poder falar um pouco. Se apresenta aí, galera. E aí, pessoal, aqui é o Anderson, Game Over, e a minha frase de hoje vai ser voltada a Gundam. Zig Zeon. Zirigdum. Zirigdum, né? Zirigdum, vai. E aí, galera, aqui é Alessandro Santos, é ninguém, e hoje cancelaremos o Apocalipse. Fala, pivetinho, aqui é o Robson Matheus, estagiário, e é hora de morfar. E aí, galera, aqui é o Luiz, o Leonhart, só uma coisa pra dizer, Rogue One é normal. E aí, galera, aqui é o Gabriel Frank, e... Anjos são cajus ou cajus são anjos? Cajus são cajus e castanhas são castanhas. E aqui é Elisandro Anjos, o grão-mestre. Minha frase é: quem nasceu para Transformers, Megazord nunca será. E é isso, a gente pode começar dessa forma. Vai falar sobre Kaijus. Hoje falaremos sobre os Kaijus e os Mechas. Algumas pessoas chamam de Mecha, mas eu consultei, a pronúncia correta é Mecha. São duas figuras tradicionais das produções de ficção do cinema oriental, dos animes, do mangá, porém é o tipo de coisa que também esteve sempre presente nas produções ocidentais, né? Esse negócio do monstro gigante é um negócio que é bem antigo na nossa mitologia, talvez. Só que antes da gente poder entrar um pouco nesse tema, eu queria que o estagiário fizesse o papel dele, o único papel dele de relevância nesse podcast, que é conceituar pra gente. Primeiro, eu queria que o Rob dissesse aí pra gente definição de Kaiju, na sua pesquisa que você encontrou sobre Kaiju. Kaiju é uma palavra japonesa que significa besta estranha ou animal comum, mas que costuma ser traduzido como monstro. Ele é usado pra se referir em gênero de tokusatsu. Tokusatsu. Que são filmes de efeitos especiais. E o Kaiju mais famoso, como sempre, é o Godzilla. E eu fiz um pouco aí um apanhado aí, que o nome Godzilla, originalmente, ele é pronunciado como Gojira, né? Que é uma combinação das palavras japonesas de gorila e baleia, enfim. Tem também algumas denominações de Kaijin, né? Que são filmes de monstros humanoides. É uma variação, né? Do gênero. É a versão menor dos Kaiju. E tem os Kaijins, São os monstros do Power Rangers antes da Rita jogar o cetro mágico, assim. E aqueles que aparecem em Kamen Rider. E tem também os Daikijus, né? Que são filmes com monstros gigantes. Uma outra observação... Daikijus, né? É isso. Ok. E só uma observação aqui, que eu fiz um levantamento e foi, assim, muito importante. Eu achei, né? No caso, uma observação. O Rei Caesar e o King Kong, eles são definitivamente mamíferos. Sim, ok. Ok? Eu não sei quem é esse Rei Caesar, mas... Eu tô assumindo que ele é um mamífero. Agora vai. O King Kong é o mamífero, né? Pronto. O Godzilla e o Angurius, eu acho que é o nome assim, eles são répteis, e o Gezora é um molusco. É porque eu fiz um apanhado em relação a isso. Gezora. É, o Gezora. Eu não sei qual dos dois é. É o Gezora, né? Mas é, um dos dois que citou o nome, ninguém sabe o que que é. É um dragão de três cabeças. Qual é esse? Anguirus? É um dos dois que a gente não conhece. É o Anguirus. Ah, cara, sei. É o Ghidorah. Ah, cara. Fora que tem o Mothra também, não é isso? Mothra, Ghidorah, são inimigos clássicos do Godzilla. Vai, Rob. E só pra concluir, é que esse nome Kaiju, né, ele tudo começou na época da Segunda Guerra Mundial, né, com a criação do próprio Godzilla, né, que foi uma forma de barrar a grande leva de produtos de cultura que estavam vindo direto dos Estados Unidos, né. E o Godzilla, ele foi feito para trazer uma realidade mais próxima para os japoneses sobre seu medo de ataques atômicos, né, claro, de bombas e tal. É, e o Godzilla tem muito essa pegada da energia nuclear, né? Uhum. E ele é fruto disso, é isso, né? No original sim. Era isso? Sim. E foi uma simbologia, né, que eles usaram aí pra representar a cultura japonesa. É, a cultura japonesa que foi massacrada por uma bomba nuclear, né? E era comum entender o medo deles, essa questão da devastação, da destruição. O cinema interpretou o Godzilla como uma consequência, por exemplo, dessa guerra nuclear, né? Tipo, do homem modificando a natureza e tendo a resposta. A natureza é uma resposta. O Godzilla seria isso, né? Seria mais ou menos uma resposta da natureza. Ele é um monstro fruto da transformação nuclear. E o filme foi em 1954. É, muito certo. Dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Isso. Sim. É, mais alguma coisa sobre os Kaijus, o Rob? Não, pode seguir em frente que atrás. Ok. A gente conceitua primeiro aqui Kaijus, então. É, antes que a gente possa prosseguir, eu queria ouvir dos demais aqui. Podia ser o Luiz, por exemplo, podia ser o Sandro também. Dentro desse negócio de Kaiju, quais são os mais famosos que vocês conseguem lembrar? Gabriel também. Vamos me dizendo aí. Bem, galera, mais famosos assim que a gente vem... Só citando rápido, né? Pra bem rápido mesmo, é o próprio Godzilla. Godzilla. Godzilla é um exemplo clássico. É um exemplo clássico, Kaiju. Mas sendo do King Kong também. King Kong. King Kong é um Kaiju? Kaiju americano. Kaiju americano. É, Deus ocidental. Que seja um monstro grande é considerado Kaiju. Pronto, a gente pode admitir então que pra ser um Kaiju, ele tem que ser um monstro gigante. É exato. Isso? Exato. A sogra depois da ceia de Natal é um Kaiju. Não, acho que é um Kaiju. É um Kaijin, né? Mas assim, a questão do Godzilla, ele começar assim a ser tão famoso, acho que nem questão da época da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, ele começou realmente com isso, ao contexto que eles estavam, pós-guerra recente, 45 pra ter nem 10 anos ainda. Sim, era recente, né? E é muito recente. Mas o que levou assim ao seu grande sucesso, por incrível que pareça, era o mercado japonês estar inserindo nesse ramo de uma tecnologia, de levar para as pessoas e algo que vem devastando a cidade. E se você relaçar um pouco a destruição da cidade que ele traz, devido a essa época também, é mais o ideal da destruição, da bomba, que eles passaram, da reconstrução. Sim. É isso que... Na verdade, eu não tô nem dizendo do sucesso, Godzilla. Eu tô dizendo, acho que a grande influência, né? A grande influência, exatamente, que a gente pode pensar nisso. Eu tenho o nome aqui do criador do Godzilla, foi o Tomoyuki Tanaka, né? Criador do Godzilla. Tem 28 filmes, cara, do Godzilla. E muita gente associa o nome Godzilla. Filmes do Godzilla? 28 filmes do Godzilla. Muita gente associa o nome Godzilla justamente pra questão do Deus, né? Como ele explicou agora a questão do nome, mas o God e o Zilla vem de Lizard. É, então, Zilla, variação de Lizard. Ele pegou justamente Deus Lagarto, né? Deus Lagarto, que pegou essa variação. Eu prefiro o nome original do Godzilla. Não, mas esse é o nome. Não, Gojira. Ah, esse é o Godzilla original. E até isso, vocês estão falando no Godzilla, né? É, pro mundo cinematográfico, Godzilla, sim, é o rei lá dos monstros, né? Dos Kaijus. O título do filme que vai sair ano que vem, não. Isso é, né? Produção hollywoodiana ou é parceria? É hollywoodiana. É o. A continuação do 1. É, a continuação do que saiu em 2014, né? É o título dele é King. É, King Kong. É Godzilla. Godzilla versus King Kong. O rei dos monstros, né? O rei dos monstros. Que já foi usado também esse nome aí. É, cara, 28 filmes, começo, eu acho que começo. Muito nome aí vai. Tá quase com os trapalhões aí disputando o número de filmes. Godzilla. É, e eu acho... Kong sentiu recalque desse nome. Aquele filme teve um que saiu no início dos anos 2000, não teve? Bem bizarro, né? 98, né? É. Cara, eu acho aquele filme até bonzinho, sabe? Ele... É tosco, ele distorce muito a ideia do Godzilla. Ele foi retirado. É uma iguana gigante, né? Mas ele é bem divertido. Ele foi retirado da franquia Godzilla. Ele não é mais Godzilla, ele é só um Zilla. Porque o criador, ele não gostou do resultado, porque era uma fêmea e não, Fisicamente ele não era parecido com os outros Godzillas. Não, ele era muito diverso, né? Ele era muito grande. Era mais para um Velociraptor. Eu me lembro de ter assistido esse filme mais recentemente, assim, tem alguns anos já. Mas eu digo, o tamanho dele é muito absurdo. A gente tá acostumado com um filme de monstro gigante, mas naquele filme eles realmente extrapolaram. Ele tem um momento que ele pisa assim, e cara, ele é o tamanho dos prédios, que cara. Quando cai uma pessoa lá, você tem a dimensão da pata dele pro resto. Mas você tá falando de qual? De 2000? De 2014. Não, eu tô falando de 2014. Ah, beleza. Eles são absurdos, esses mas dois. Eu, mas o de 2014, o Godzilla é monstruoso também, assim. Mas eu acho que ele não se compara com o de 98. Mas esse antigo de 98, o interessante é porque foi mais uma produção realmente americana. Eles queriam vender a ideia de um novo Godzilla, mais bizarro, mais cara de bravo, irado. Contanto que parece mais um dinossauro do que um próprio Godzilla. Ele parece mais um cara fantasiado. Mas assim, contando que ele queria mais é o marketing, então, que saiu o desenho dele, saiu os bonecos. O nome Godzilla tem potência, que ele, né, vende. O nome Godzilla que você falou agora, que a gente pensar, ele vende em questão por si só. Que é algo da cultura, acho que nem nerd, mas é uma cultura do filme mesmo, assim, tá inserido na história dos filmes. Ok. Eu só queria abrir um parênteses aqui. Tem um filme japonês do Godzilla versus o Frankenstein. Que no caso, claro que vai ter, cara. No caso, o Frankenstein, eles recriaram a história dele, vai ser uma pessoa renascida, que parece outras pessoas, é um kaiju enorme, que é, no caso, uma pessoa. Mas, eles vão misturar, né? É muito comum eles misturarem isso, né? Os filmes orientais, eles têm muito essa pegada. Mas deixa eu trazer aqui pra outro ponto, né? Olha, eu fiz aqui uma listagem de alguns kaijus, né? Do cinema, principalmente, mas nem todos vão ser do cinema. E eu queria saber se vocês concordam com essa listagem aqui. Tem outros, claro que vão ter outros. Esse aqui foi o que eu consegui lembrar. É o Mechagodzilla, uma versão mecânica dele. Eu acho que saiu um filme. Diga. É bizarro, porque se é Mechagodzilla, já vai pra Mecha. Pois é, e aí? É Mecha ou é Godzilla? Mas tem lá, o Mechagodzilla. É um vilão de um dos filmes do Godzilla. É um robô criado pra enfrentar o Godzilla. Mas ele tem alguém que pilota ele? A gente vai entrar nessa já, pois quando é. A gente falar dos Mechas. A gente vai entrar já. Segundo, é o King Ghidorah, né? Que foi o que o Rob falou. A gente tem o Galgamesh também. A gente tem o próprio Godzilla, o Mothra. Esses são os filhos dos filmes do Godzilla. Esses aqui são tradicionais nos enredos do Godzilla. Agora, eu queria saber de vocês os outros, que eu trouxe aqui, por exemplo. O monstro de Cloverfield. O que vocês acham? O monstro de Cloverfield é um kaiju. É um kaiju. Já tava nem um monstro, né? Agora, se fosse um, sei lá, um robô, não sei o quê, aí já dava pra ver que era meca, né? Talvez. Não, mas tipo, se a gente for falar de kaiju, porque já kaiju é uma criatura gigante, né? Qualquer coisa que a gente vê que não seja um robô e que não seja controlado psicologicamente, neurologicamente ou não, assim, pode ser um kaiju desse jeito. Tipo, o titã colossal do Shingeki no Kyojin pode ser considerado um kaiju, que é uma criatura gigantesca e não é humano, é um humanoide, digamos assim. Como é o nome? Shingeki no Kyojin. Eita. É isso aí. Fala o nome em inglês. Attack on Titan. Ah! Olha a pronúncia. Attack on Titan. Ok. Ah, ok. Mais fácil, né? Ele gosta de complicar, deixa né? Deixa ele fazer uma pergunta aqui. Fala. A pergunta do estagiário, né? Dragon Ball Z, quando o Goku ele vira. Vira um macaco gigante. Vira um macaco. Caju? É um caju? É um caju. Não, aí é que eu acho. Peraí, vamos lá. Deixa eu continuar aqui a minha lista e a gente passa a discutir isso. Eu trouxe também aqui o Tiamat, do Caverna do Dragão. Eu trouxe aqui também. O Cthulhu, monstro de Cthulhu, né? Dos romances do Lovecraft, H.P. Lovecraft. O próprio King Kong. Os Colossos de Shadow of Colossus. São. Kaijus? São. Mas os Colossos não são máquinas? Eles são meio que... Eles são golems. Mas eu acho que não se encaixa em Mesh. Não, acho que... Ok. São Colossos. Eu tô dizendo que são Colossos. São Colossos não. São Kaijus. Então fechou. Pronto. E por último, acho que tem dois aqui. Dois ou três que eu acho que merecem aqui um pouquinho ser mencionado também. Que eles já são mais da literatura, da mitologia. Que talvez, pra mim, seja um pouco desse pensamento de que a gente tende a criar monstros gigantes, né? O Scylla é o monstro da mitologia grega, né? Que a gente acompanha a história, a jornada da Odisseia, é um monstro marinho que tem tipo uma boca gigante e engole as embarcações, né? De Poseidon, essas coisas. Sim, também, é um monstro marinho, filho de Poseidon. O Kraken, não? O Kraken é outra versão que eu ia falar. Scylla não conhecia, não. Scylla, ele tem uns tentáculos e ele é uma boca gigante. Ele abre assim, cria um redemoinho e suga os barcos. É o do Piratas do Caribe? Não, aí é o... Ele tá falando do... O Kraken. É o Kraken? Aí é o Kraken. Piratas do Caribe é o Kraken. O Scylla, ele parece aquele monstro do que a gente vê no... num dos Star Wars, que tá na Terra, assim, no deserto, ele abre uma garganta gigante. Pronto, o Sila é mais ou menos aqui. Ele tem uns tentáculos, agarra as embarcações. A outra versão é o Leviatã, das lendas bíblicas, né, e mitológicas. Leviatã, monstro gigante, não fica definido exatamente que raio é esse Leviatã. E talvez a beluga, né? A baleia branca de Moby Dick. Pode ser um caju? Se for assim, aquela baleia gigante. A orca? Não, mas... aquela baleia lá que tem um coração também de um carro. A baleia branca? Não. ela tem um nome, velho. Aquela baleia gigantesca Zubar. Do Procurando Nemo. Sim, que Zubar. Existe. Ah, Gilbar? Não, acho que é maior. Vixe, cara. Caralho, como é o nome dessa baleia? É pronto, faz chance. É pronto, a Jubarte. Errou! A Jubarte é um kaiju, que ela é gigantesca, assim. Mas ela não é uma criatura. É que tá, ó, a grande discussão. É, o King Kong, ele é um gorila. Um gorila grande. Agora vamos lá. Ele é um monstro. Pra questão de sair do kaiju, a gente definir, como seria assim essa questão? Você pega um monstro, certo? Gigante, ele tá enfurecido, então tem seu próprio ser, não é comandado por ninguém, e ele vai e resolve, vou destruir aquela cidade, então não tá me agradando. O kaiju acho que pega mais nessa base. É legal a gente levantar essas questões agora que eles não estavam pegando, até pra gente discutir agora, assim, pra vocês ouvirem e vocês questionarem aí do outro lado, o que seria o kaiju? Realmente é muito abrangente? Eu tenho duas perguntas aqui. O kaiju, ele é racional ou ele é um monstro? Eu ia fazer irracional. Essa mesma pergunta, porque ele não vai. Se o cara é um monstro, ele não vai pensar e vai fazer tal coisa. Sim, e segundo, ele não pode ser controlado. Tecnicamente, né? Porque tecnicamente. Pilotado. Não. Porque tecnicamente os kaijus, eles agem mais por instinto, tá certo? É, contando que a gente vai entrar um pouquinho na questão dos Power Rangers, porque eles agem seguindo a ordem de uma pessoa. Mas ali já é outro segmento kaiju que a gente pode. Colocar inserindo Super Sentai, digamos assim, que são esses... É os mechas também, que são, né? Os que se transformam. Mas o kaiju, normalmente, se você observar nos filmes e tudo vai acontecendo, eles agem por instinto. Eles estão sempre destruindo cidade, destruindo alguma coisa e tal. Como tem cidade pra destruir, né? Não vai faltar nunca. Tóquio. E também a gente pode até inserir um RPG que não foi citado aqui agora, que são os Defensores de Tóquio. 3DT, que no caso, vocês jogam com Super Sentais... Não, tecnicamente ele com um ele. Sistema, o próprio nome diz, né? Ele foi um sistema que foi desenhado pra comportar dentro da mecânica desse RPG. Esse universo grandes, monstruosos, monstros que lá, digamos assim, que a pancada é mais embaixo. Aliás, até mais em cima. Eu joguei o 3DT e não teve essas coisas, não. Era uma coisa cara, normal. Então sinto muito por você. Não era um Super Sentai, eu era tipo meio dragão, meio humano, assim. Era como se fosse um... Eu sei, viajou D&D bem legal. Mesmo. Você viajou. Não, ele usou... É porque assim, a gente não pode confundir. A gente tá falando... O 3DT ele não é um RPG. O 3DT é um sistema de RPG, né? Não é um cenário. Ele é um sistema que comporta vários cenários. Eu posso jogar, por exemplo, o Godzilla dentro do 3DT. No caso que o 3DT, ele vai abranger a vários segmentos que você quer jogar. Ele abrange muito que você queira criar dentro... Ah, vamos criar um RPG sobre Harry Potter. Pô, qual o sistema que mais pega dentro do 3DT? É como se fosse um Linux, digamos assim, na internet. Ele é um sistema operacional, um sistema de regras. É como se fosse um Linux. Mas no caso do 3DT, é questão de você realmente misturar, baseado com os kaijus, questão da luta, questão do que envolve. Ele foi criado pra isso. O que é mais ação, digamos assim, mais... É um sistema que ele é muito voltado pra ação, né? Diferente de outros sistemas de RPG. Correto. E falando em RPG, quando a gente traz então pro universo de Dungeons & Dragons, a gente também tem o Tarrasque, que eu acho que é um kaiju. Pronto, é isso que a gente vai agora falar sobre Tarrasque, que são criaturas mágicas aí naquele momento, não é isso? A gente for pegar sobre cada um. Godzilla foi um acidente, foi isso, não me engano? Foi um acidente. Um acidente. Não é mágico. Mas aí é o que eu tô dizendo, né? É um monstro gigante. Mágico são a super poderosa. Então, kaiju é um monstro que, nem você disse, é um monstro gigante que destrói cidades. Então, se ele age por instinto, ele está... Só a fim de comer. Não, porra. E matar a pessoa. Ele não tá só a fim de comer. ele quer destruir porque, sei lá, mexeram com ele. Foram lá, mexeram com ele, aí ele vai detonar o caralho todo agora. Acho que então, se ele tiver zangado e ele for um monstro, um animal gigante, com raiva, ele é um kaiju. Pronto. A própria palavra... Acho que a gente tá vacilando aqui. A própria palavra kaiju... Diz aí pra gente nova definição da palavra kaiju. Significa o quê? O estagiário. Monstro. Não, monstro a tradução final é monstro, mas tem um outro nome. Kaiju is a Japanese word that means... Kaiju é uma palavra japonesa que significa besta, animal e comum, que tá escrito aqui. Pronto, animal e comum. Então a gente pode afirmar, então, que... Mas que costuma ser traduzido como... Monstro. Monstro na visão humana. Animal em comum. Então todo animal que tem um tamanho maior do que o seu normal, no caso Godzilla. Godzilla não, o King Kong. Ele é um macaco. Ele é um animal comum. Em comum. Age por instinto, toca o tempo lá também. Age por instinto, então a gente ele pode... só fez a putaria que ele fez porque foram lá tirar ele do habitat dele. Okay, aí ele fez a putaria todinha. Com ele não é mal intencionado, ele é uma reação. A mesma coisa é o Godzilla, assim, deixa eu ver. Ele não é um bicho mal intencionado também, não. Ele deu contando que ele até deram uma... coisa de herói pra ele. Vem alguns monstros lá tocar o terror aqui na Terra, no Japão, no caso. Gojira. Porque, no caso, no Japão, Gojira, que eu ia falar aqui, eles só atacam o Japão. E são os Estados Unidos, que os ETs só atacam lá os Estados Unidos. Incrível, né? Mas é isso. É, se a gente for ver, o Kaiju vai partir disso aí. Né? Eu acho que mundiais, o Sando aqui vai dar uma bem... Então, só pra finalizar, então... Estabelecemos que... Kaijus são monstros, mas essa interpretação de monstros são o quê? São animais exóticos, tipo animais incomuns. Animais incomuns. Então, aí se fecharia com a Moby Dick sendo um kaiju. Moby Dick como um kaiju. Ela é uma baleia que tem um tamanho maior do que o convencional e tá indignada lá, então, tocar o puteiro, então ela é um kaiju. Tudo bem. Então. Fechou. Isso. Alguém quer discordar? Pronto, definir se você pode aí, no caso, ouvir, concordar ou discordar, enfim. Vamos ver aí como é que vai sair a questão do Kaiju. Segundo tópico, pra gente definir antes da gente partir pras obras, eu queria que o estagiário trouxesse pra gente a definição de mecha. O que são mechas? Mecha ou mechanical. Robô gigante controlado por um piloto ou controlador. Geralmente são construídos em formato antropofórmico. Antropofórmico. É, forma humana. Traduzir. Eu pedi para o estagiário fazer isso. Você atrapalhou agora com alegria. Enfim, antropofórmico. Ou de animais. O gênero iniciou-se com o mangá Tetsujin 28 Gol. De, rapaz, ó, esses caras aqui lá do Japão, o nome difícil, mano. Mitsutero Yokoyama, em 1956. Para quem não sabe... Ok. Esse tipo de nome é que nem Joãozinho aqui no Brasil. Em 1956, o nome lá do mangá, né? Que era um robô controlado remotamente que foi animado em 1963. O primeiro mecha piloto... criado em 56, é isso? Isso. E teve uma animação feita em 63. Isso. Okay. E o primeiro mecha pilotado por um usuário de dentro de um cockpit. Cockpit, sim. Foi... A cabine de comando, né? Foi introduzido num mangá e anime de Mazinger Z. Mazinger. Gente, por Go Nag. Vocês sabem que o Robson, ele é um show-off, né? Ele chama atenção pra ele. Com esse sotaque, com essa pronúncia, vai. Bem, né? E esse Mazinger Z, ele foi publicado pela primeira vez em 1972. Ok, então mecha, pela definição, é o quê? É um robô gigante controlado ou um... É um robô pilotado, gigante, né? Pilotado, né? Isso. Tudo bem. Só pra fechar, eu acho que eu tenho também uma referência. Vou dar um adendo aí nessa questão do pilotado. Eu fiquei um pouco conturbado com essa situação. A gente pode pegar e pensar... tem robôs que eles não chegam a ser controlados pelo cockpit, não é isso? Como ele falou agora, que existia antes... Mas eu acho que o fato de você ter um robô sendo controlado por alguém intencionalmente se torna a ele um questão meca. Do mecha. Não, sim, só a questão dele ser controlado, que falou agora há pouco. Não, ele é pilotado. Se ele é pilotado de dentro do mecha ou se ele é pilotado por fora, não interessa. Tem mas ele falou ali pelo também. Cockpit, é o primeiro. O primeiro anime que foi, era pilotado que foi pelo cockpit. Exatamente. Então, tipo, o Dragon Zord. O Dragon Zord, ele não tem uma cabine de comando. A cabine de comando dele, digamos, é a flauta. Mas é pilotado. É a flauta do Tommy. Mas sim, mas assim, é considerado um mecha ou não? É um mecha, né? É sim. Tem um outro exemplo, que é o Gal Gaigar, que o cara se transforma no mecha. O Ultraman. Ultraman não é mecha. Não. É sim, cara. Não é. Sim. Por que não? Ele é um robô pilotado. Acabou. Não é. Ultraman, ele é um robô? Não é. Então esse aí não é um mecha. Então esse aí não é um mecha. Mas o que acontece... Ele é pilotado? O Gaigar é pilotado porque o cara se transforma nele, é um robô. Não, se o cara se transforma nele, o robô é ele. O robô tem consciência própria. Ele é autopiloto. Ele é um autômato. Porque assim, deixa eu explicar. No caso do Gai, ele chama um leão robô pra poder se unir com ele, então pegar outros robôs... Tudo bem. Fazer você tocou num ponto que eu vou trazer agora. Só fechando. Ainda sobre as referências, tem um romance do Júlio Verne. Adoro. Tá? Romance, o Rob, ele pensa que é só coisas românticas. Romance é livros, tá? Feito em capítulo. Eu sei, cara. É de 1880, La Maison à Vapeur. Que traz um elefante mecânico, que é a primeira, talvez, referência de mecha, de robô eletrônico pilotado por alguém dentro da literatura. Então é muito comum a gente ver isso nos animes, na ficção oriental, porém a gente tem que ver que também a ficção já do Ocidente também trabalhava um pouco esse conceito em alguns momentos. Só que, trazendo agora, vamos lá para a definição. Queria convidar todos vocês para a conversa. A gente tem como animes que tratam isso. A gente tem o Evangelion e quais mais? Ganda. Tem um do mesmo estúdio da Evangelion da Gainax, que é Tengen Toppa Gurren Lagann. Isso é muito foda. Mas só fala de novo o nome, por favor. Tengen Toppa Gurren Lagann. tem nome em português. Superstar Soccer. Deixa eu ver aqui no... International Superstar Soccer Deluxe. É, e geralmente não tem, né? Assim, temos as Guerreiras Mágicas de Rei Art também. Guerreiras Mágicas de Rei Art, a gente tem os Power Rangers, né? Qualquer série de Super Sentai, que é essas séries no estilo Power Rangers, né? Temos os Metal Gear. Isso. Os Metal Gear do Metal Gear. Os bichões do Metal Gear. O Metal Gear do Metal Gear. O Metal Gear do Metal Gear. Então pronto, ó. Vamos entender aqui. Sandro, Zé Ninguém, que é sua participação aqui. Yeah. Pra ser mecha, a gente define aqui que o mecha ele precisa ser pilotado. Então qualquer robô que não seja pilotado, ele não é um mecha. É, se foi definido como isso. Só um adendo aqui. A tradução é Ultrapassando os Céus com Gurren Lagann, que é o nome do robô principal. Beleza, aí ficou muito mais fácil pros ouvintes acharem agora. Agora sim. Sim, então, se foi definido que os mechas são... Não, quero saber se vocês concordam. É isso? Repita aí a definição, repita. Repeat, please. Robô gigante controlado por um piloto ou controlador. Sim, ó, pode ter um controlador. Certo. Geralmente são construídos em formatos antropomórficos de ser humanos, né? Tudo pode bem. Esse for menor, tipo assim, o Robocop, ele não rola, não? Pois mecha, é, aí não. É que... Mas ele não é controlado, é? Ele não é controlado. Ele não é controlado. Não, mas tipo, se for um Megazord. Pronto, porra, como é um o robô lá do... Porra, mas eu esqueci o nome. É do Transformers. Não, caralho. Transformers. Isso é só reflexo de uma aula que ele Transformers teve, tá certo? É isso que eu ia dizer. Porra, direto. Transformers não são mecha. Não. Mas eu digo, o porra, lá Michael no Matrix, Bay lá, prenderia a gente agora. No Matrix tem aquele capitão lá que entra naquele robô que não é um robô gigante, mas ele tá controlando lá, metendo bala na galera lá nos robôzinhos que vem. Ali é um mecha, né, então? É isso que eu ia dizer, ó, pronto. Não aqui é gigante. Eu vi um conceito. Aqui tem uma confusão. Queria que a gente estabelecesse isso. Luiz também vem pra cá pra conversa, que era o Luiz na pauta dessa vez. A gente tem o mecha, que ele é um robô pilotado. E a gente tem outra coisa, que é uma armadura, um exoesqueleto. Ele é o quê? Ele é uma ferramenta pra auxiliar o corpo humano. Ele é como se fosse uma armadura. Aquilo ali é um mecha? Você acha que é um mecha? Eu acho que entra. Porque, querendo ou não, o mecha ele também é um exoesqueleto. O cara tá lá dentro dele comandando ele. Eu acho que mecha, cara, são robôs. E dando assim, tirando assim da palavra, tipo, mecha, de mecânico, entendeu? Mecânicos e tal. Tipo, não importa o tamanho. Pode ser, tipo, uma coisinha assim, um cachorrinho bem pequenininho, se você controlar no controle, pra mim é um mecha. Tem uma coisa... Pra mim é isso. Que não são robôs gigantes. Os são robôs. Calma aí, Gabriel. Mecha gigante é um gênero, então, né? Tá, é um sim. Tipo. Aí é um mecão. Vamos se fuder. Deixa eu falar, caramba. Assim, os mecha também são divididos em dois subgêneros, que é o real robô, que é robô tamanho mais... normal, e o super robô, que no caso são os robôs gigantes. Outra coisa eu acho que vocês não se lembrar, eu acho, né? Eu vou dar só a minha opinião. Eu acho que o Iron Man, quando o menino não tá... fica lá. Ele é controlado. Entendeu? Então ele é o mequinha. Porque se fosse mecha, o mecha é um gigantão. O cara... Robôzão, tipo Megazord, né? Um real robô, né? Eu não acho que o Iron Man é um mecha, não. Não, mas ele é controlado em certos momentos. É a Hulkbuster. As armaduras quando o Stark controla sozinhas. Eu vou concordar aqui. Eu tô achando que a armadura do Sam Stark é uma armadura. Assim como o exoesqueleto lá do Avatar é um exoesqueleto. Vamos lá. Acho que são mechas. Chegando de novo. Agora vamos falar sobre os mechas. Bom, a gente entendeu que no caso ele é controlado, tá pronto. Mas só que tem a questão das variáveis. A gente pegou a questão do início, do gênero. Se a gente for ver também, como eu falei agora há pouco, o voltando aos Kaijus, até alguns se tornam, digamos, bem para defender seu planeta, sua terra, o caso do Godzilla. Só que também tem suas variantes com determinado tempo. Se você for pensar na ideia dele parado, ele não muda, ele é imutável, não evolui. Agora, se a gente for pegar outra questão, porém, do mecha agora, é o robô. A definição é, se ele é controlado, pode ser mecânico, pode ser desde o mequinha, como falaram agora, até o mecão. Você me lembrou o chuchu? Sei porque me lembrou a cabeça do chuchucão, mas tudo bem. Mas se a gente for completar a questão de um robô que você esteja utilizando, você se traveste esse robô, de certa forma, virou armadura. Mas você tá de forma mecânica agora. Você tá só travestindo daquela maneira de robô, entendeu? Contando que se a gente for pegar um pouquinho a questão do Jiraiya, ele é humano, mas se você pegar, ele é um Metal Hero, então ele vai virar um robô. Temos também o Giban, que é o policial, mas ele é humano, mas depois ele tá vestido, vai virar a questão do mecânico pra poder utilizar. Pois não, vai lá, Gabriel. Discordo a respeito do Jiraiya. Porque o Jiraiya é Metal Hero. É Metal Hero, cara. Metal Hero. Gago é Metal Hero. Também é Metal Hero. Até ele recebe um meteoro pra poder fazer sua armadura também mais ainda. Aquela armadura do Jiraiya é um... É, vem de metal. Enfim, é uma história muito longa. Tipo... É a alien, cara. É a alien. É a alien. É um material. Eu tava pensando aqui... Mas só um instantinho, só concluir aqui. Aí no caso a questão do Mecha, se a gente for pegar agora pra poder complementar, enfim, é tudo com aparato mecânico, seja você controlado via remotamente ou no cockpit, e também a nova variação dele agora, que a gente pode ver, como foi falado agora, do Homem de Ferro. Você controla o robô, mas você também se traveste dele, você tem a sua consciência. Se você for pensar um pouquinho, a sua consciência em cima daquele robô lá do cockpit é você tá controlado. A mesma coisa que a sua consciência está usando um exoesqueleto para você proteger. Você tá naquele travestido, como se fosse uma segunda parte. Eu vou discordar do seguinte ponto. Se tudo que eu pilotar for um mecha, um carro é um mecha. Tem aquela coisa. Se o carro mecha, for Transformers... Por quê? Não, o carro é mecânico. Se eu for, vou pegar pra ti. Se eu for pegar um carrinho de controle remoto, ele é mecânico? Controla via remotamente? Ele é um mecha. Só que outra é o mecha que a gente tá pensando, assim, trazendo a níveis agora de nosso dia a dia. Mas nível de filme a gente vai ser. Eu acho que encontrei a definição. Que a gente tá confundindo o seguinte: nem tudo que é mecânico e é pilotado é um mecha. Porque, por exemplo, um carro é mecânico e ele é pilotado. Outra coisa é... Como é que é aquele negócio? Eu tô indo pela questão do mecânico, entendeu? Eu tô sendo geral. Você tá sendo mais incisivo, questão de ser controlado. Então, mas se a gente for tratar na real da história, o que é realmente o mecha... Eu tô tentando diferenciar exatamente isso. Só complementar. Se a gente pegar na real da história do que é um mecha, o que ele vai ser? O mecha, se a gente for observar, ele vai ser sempre algo relacionado a lutar pela justiça contra um monstro, um kaiju ou não, e que é uma parte cinematográfica. Eu ainda vou terminar a conclusão dizendo o seguinte, ó. Eu não sei se vocês vão concordar, mas vou trazer aqui uma reflexão que eu fiz agora. Nem tudo que é mecânico e é pilotado vai ser um mecha. Tava dizendo ali atrás. Tipo, um carro, tipo, aquele negócio que voa. Drones. Aviões que são... Tem aviões que são pilotados só pelo computador. Eles não são mechas. Eles são veículos. O que eu tô dizendo... Gente, não, nem ó, falei isso. Uma coisa. O Transformers seria um mecha se acaso tivesse alguém pilotando ele. Gente, uma provavelmente. Coisa. Eles não são mecha. Mecha é robô gigante. Não, é isso que eu ia dizer, ó. Mechas são robôs pilotados. Gigantes. E gigantes. Não sei se necessariamente gigante. Não necessariamente. Eu acho que pode ter. Então, foi robô e é gigante. Ele não é uma ferramenta, ele é um robô. E robô tem um conceito aí, tem uma definição. Certo. Robô é um autômato ali, né? Com partes que tem uma função. É diferente de uma armadura, por exemplo, do Homem de Ferro. A armadura do Homem de Ferro tem uma inteligência artificial, mas ela não é um robô. Ela é uma armadura. É diferente do Ultron. O Ultron é um robô. Só que um robô automatizado, ele se torna uma. O robô automatizado é um Android, né? O robô sem ninguém ali pilotando, vai ser um Android, porque ele pensa por si só. E o robô pilotado é o Mecha, ele é um robô. Então a gente... O Android 17. A gente debateu aqui, só faltou sair na porrada aqui pra nada, que tu já definiu isso aí. Não defini, eu quero saber, trazendo uma questão. Eu não defini. Eu tô trazendo... Vamos ser bem simples. Bem simples, meu. Vamos pra poder até não pegar com o pessoal que o primeiro bloco tá tremendo. Vem mais o segundo ainda. Mas se a gente for pensar agora, bem básico. Mecha, são robôs. Pronto, são robôs gigantes. Pilotados. No filmes. Não tô falando pilotados. Não tô chegando nessa parte de pilotado. Uma coisa. O só que um seria... Instantinho. Tá bom. É porque eu comentei. Agora, se a gente for pegar a questão do robô, como ele falou agora, assim, gigante, que controla, que defende a justiça, pronto, ali você tem o seu mecha. Agora a gente pode. Podem ter mechas que vão lutar contra a justiça, cara. Agora a gente pode ter. É isso que eu falo agora. Só que agora a gente pode ter o mecha. Como eu falei, se você ficar parado só como tem aquele conceito, é muito. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Eu tô atrás da definição do mecha. Não tô justificando, por exemplo, de que lado ele luta. A definição de mecha que eu tô encontrando. E eu queria ver se vocês discordam disso. Ele é um robô pilotado. Não é tudo que é pilotado. Robô foi pilotado, ele é um mecha. Ele é um tipo de robô. Robô vai ter vários tipos. Vai ter o autômato, vai ter o android, vai ter o mecha, vai ter o ciborgue. Cada um deles tem suas peculiaridades, suas, né, diferenças entre si. O mecha é essa categoria de robô exclusiva aí que é pilotada. Eles não são autossuficientes. Certo. Eu acho que... Certo. Eu acho que, inclusive, a armadura do Homem de Ferro, ela age sozinha. Agia. Faz muito tempo que não. Tudo bem, então. Sandro, que tá mais caladinho ali, pensando longe. Então, fecha pra gente aqui com as duas definições, Sandro. De acordo com a nossa coisa, pra gente fechar o bloco. Kaiju, rápido, e Mecha, rápido. Kaiju... Pô, tá, se lascar. Kaiju, todo monstro incomum, não sei se é essa palavra. Isso aí. Um monstro incomum, um animal, né, incomum, que tenha proporções descomunais e que está zangado e quer destruir tudo que vem pela frente. Se ele não tiver zangado, ele não é o Kaiju, então, tipo, um exemplo. Existe uma criatura assim, eu vou criar uma criatura agora. Chifres, tentáculos, 30 metros de altura. Tá só passeando pela cidade, mas não tá destruindo nada. Não é um Kaiju. Esse aí é o cão. Os monstros do Final Fantasy. O Gabriel agora. Ele não precisa estar irritado. Outra, todo monstro é incomum, né? Deve ser, por isso é monstro, né? Não, é porque ia dizer animal, mas primeiro. Mas ele falou animal. Certo, mas acho que era pra estar definindo isso aqui, era só eu. Ele pediu só pra mim. Vamos ouvir o Santo. Vai. Pronto. Fechou, então. Animal com tamanho descomunal. Não precisa estar zangado, igual o Gabriel disse. Mas um animal que tenha um tamanho descomunal. Ou então um monstro, né? No caso... Proporções gigantescas. Proporções gigantescas. Não precisa estar zangado. Esse é o Kaiju. Agora traz pra gente aí o resumo da obra Mecha. Mas Mecha eu fiquei meio boiando aí. Pra mim, Mecha é... Pra mim. É todo objeto... Não sei se é objeto, mas toda forma de tecnologia que serve, que é pilotada e serve para combater outra coisa. Não necessariamente bem ou mal. Não, porque... se for um caça, já entra aí. Aí tu já quebrou minhas pernas de novo. Mas se esse caça virar um robô? Aí ele é um Mecha. Exato. Tipo o Transformers. Não, mas o Transformers ele não é pilotado. Mas eu passo essa, tchau. Então a gente só a gente vai excluir aqui, certeza, os robôs gigantes, os construtos gigantes, que não são pilotados, isso é um fato. Então Transformers, mais que eles sejam robôs gigantes, eles não são. A gente tem o... segundo filme, eu tive a coragem de assistir o primeiro. E qual deles? Até metade do segundo. Eles são alienígenas, no caso. Sim, são alienígenas. O que não impede, por exemplo, que eles sejam Mecha. Isso dá pra Mechas alienígenas. Isso dá pra assistir o primeiro, né? Evangelion traz muito isso, né? Eu não tô trazendo isso aí. Assim, é questão da minha visão, né? Mas também a gente pode passar eles mais pra frente. Eles são uma raça alienígena, né? Uma raça. E por último, acho que, por exemplo, a gente traz lá o Colosso de Rhodes, quem jogou God of War, vê aquele robôzão gigante, né? No começo, é o do 2? É do 2. É o 2. Né? Que tem aquele robô gigante, não tem ninguém pilotando ali, ele é meio que um robô, apesar de ele ser animado pela magia dos deuses lá, do Zeus, mas ele não é um Mecha. Apesar de ser um robô gigante, ele não é um Mecha. Não se resume a robô gigante, porque ele precisa ser pilotado. Se o Kratos pudesse pilotar ele pra atacar o terror, seria massa. Seria um Mecha. É porque vocês ficam... discutindo esse negócio de, é monstro, porque, tipo, a visão que a gente tem de monstro é só coisa gigante. Mas, tipo, mas a primeira definição de monstro, assim, da história foi do Frankenstein, que não é uma coisa gigante. Bom, no Japão é outra... No Japão é gigante. Tem Frankenstein. Acho que então encontramos a definição agora. Acabou de falar que o Game of... Enfim, pra ser Kaiju e pra ser Mecha, bota pro Japão que eles resolvem. Pronto. Mas aqui, pro que nos interessa, pro gênero que nos interessa, então, pra gente fazer um recorte, por mais que todas as variações tenham, né, a gente entende que monstro é uma série de coisas, mas o Kaiju é especificamente um monstro gigante. E japonês. E o Mecha, pra gente, o que nos interessa aqui é o Mecha gigante. Se tem um Mecha pequeno, o Mequinha, ele não entra nessa parada. A gente tá falando aqui exclusivamente de robôs gigantes versus monstros gigantes. Inclusive, tem um filme parecido, né, é Monstros versus Aliens. Inclusive, tem um Kaiju, né, o Insectossauro. É. Então, podemos encerrar aqui a definição desse bloco do que é Kaijus e do que são Mechas e partir para o segundo? Sim, senhor. Sim. Ok. Today we are canceling the apocalypse! A gente está iniciando agora o segundo bloco para poder definitivamente começar a discutir algumas obras que tratam dessa coisa do Kaiju, do Mecha, Kaijus versus Mechas. A gente partiu do bloco 1 de uma definição rápida, não chegamos de fato a um consenso, mas eu acho que à medida que a gente for falando das obras, vai ficando claro na cabeça aí do ouvinte, né, do que a gente está falando de fato, que são esses Kaijus, que são esses Mechas. Eu queria iniciar puxando, falando brevemente só sobre, acho que o maior ícone desse universo de Kaijus no cinema ocidental, que é o King Kong, que vai ter um filme agora, né? Tem um filme dele que vai sair. Oriundo do ocidental, né? Eu digo do ocidental, né? O King Kong, eu acho que ele é o mais famoso, é um filme, o original é de 1933, de lá pra cá o King Kong já teve diversas regravações, inclusive já lutou até com um tiranossauro, né? No cinema. É o maior exemplo, né? É um monstro, que é um animal exótico, gigante e que em algum momento ele foi incomodado e acaba se tornando um perigo. Eu acho que é o maior exemplo ocidental. Porém, recentemente, eu acho que o filme que mais facilmente nos salta à memória quando se fala de kaijus e mechas é um que o Sandro trouxe aí pra gente, Pacific Rim. Ah, menina, agora. Então acho que a gente pode começar. Vocês, nesse bloco eu vou ficar um pouquinho mais ouvindo. Da Technics. Acho que o Luiz conduz aí com vocês. Vai. Pô, mas eu acho que o Godzilla é mais recente que o Pacific Rim, não? Não tô dizendo recente. Não, eu digo é. É o que mais é mais icônico, é o que mais salta, assim, que mais tem a ver no cinema ocidental. Mechas e kaijus. Que captura mais a essência. O mais recente agora. Então, no caso, são os mechas, não é isso? Do Pacific Rim? É. Kaijus. Tem os dois. Não, dos humanos. Começar por eles, no caso. Pronto. Aí os mechas no Pacific Rim não são mechas. Não usam esse nome, no caso. São... Jäger. Jäger, né? Que em alemão significa caçador. Exato. Aí, cara, Gypsy Danger, quando eu vejo Gypsy Danger, me dá um negócio no coração. Tá doido, é muito. Como massa. É que funciona a temática, então, nos mechas do Pacific Rim? Como funciona a temática? Como assim? É baseado realmente controlado por humanos, dentro, são, fora. São dois humanos. Eles sofrem com isso? Os humanos, eles fazem uma conexão neural entre os dois humanos e o robô, né? No caso, o Jäger. Eles ficam ligados com essa conexão neural. Aí vai depender muito do robô a quantidade de pessoas que vai controlar. No caso, no filme ele aborda que todo país tem o seu mecha, seu Jäger. É como se fosse uma arma, uma potência lá. Isso, pra cada país. Arma nuclear. É, deixa eu só perguntar aqui. Tem aquele negócio todo de que começa a surgir os kaijus e os mechas, eles surgem em resposta a isso. Né? Isso, então contextualizando o filme. Só me esclarece, Sandro, que eu realmente não lembro. Tem um que é pilotado por quatro pessoas, é? É um de quatro braços, é três? Tem um bizarro. Cara, são trigêmeos. Acho que chineses, eu acho. São chineses, é o mecha chinês, que eu achei mais irado, mano. Ele tem três braços, bicho. Aí, então, contextualizando aí a história do filme, aparece uma fenda dimensional no Oceano Pacífico, por isso o nome Pacific Rim, né? É mesmo? Essa fenda dimensional aparece lá e começa a aparecer esses monstros, esses kaijus começam a atravessar essa fenda e atacar as cidades americanas, por aí vai. A fenda Robson, no caso, não é isso? A fenda rola. Aí, em resposta a isso, como o Elisandro falou, todas as nações começam a construir os seus Jägers, né? Aí, a tecnologia que eles usam é essa. Os pilotos, no começo, eles tentaram fazer com um piloto só. Só que aí a carga neural era muito pesada, aí eles testaram com dois pilotos. Aí foi que os dois pilotos, eles têm a conexão entre eles e conectados aos Jägers. Então, a gente pode fazer agora, antes de começar a falar dos kaijus, a gente pode fazer um paralelo agora com o Evangelho, no caso. Se eu pensar então na questão do Evangelho, como seria então a história do Evangelho? Deixa eu só fazer uma contribuição aqui. É interessante observar, por exemplo, que a própria noção de como eles constroem os Jägers é através de engenharia reversa, né? Eles pegam o formato dos kaijus, que eles conseguiram capturar um ou outro, né? E eles estudam eles, através desse estudo eles aprimoram a tecnologia dos próprios Jägers. Eles são construídos baseado na própria fisiologia dos kaijus. E né? Você acabou de aproximar mais ainda a questão Evangelho. Eu posso fazer um resumo sincero do Evangelho? Não. Sincero não, cara. Que sincero. Não vai ser mal. Vai, deixa. Vai lá. Evangelho conta a história de um garoto infeliz que tinha um pai muito bacana que deu a oportunidade dele viver com três garotas. Duas garotas. Pilotar um robô gigante e viver uma vida bem da hora. Mas ele é emo e saiu chorando dizendo que odeia o pai. Ele tem 14 anos. Mas vamos lá, a questão é assim, o mecha em si. Ele é controlado. Então temos um dos pilotos, é isso? O nome do rapaz? De quem? Do Pacific Rim? Não, do que controla. O Shinji. O Shinji, então o protagonista, né? Então como é que a gente pode falar então a questão do mecha lá? Como é que funciona? Os Evas, isso. Cara, eu tava questionando isso enquanto vocês estavam comentando esse negócio. Porque, tipo, os mechas, eles são humanoides com armaduras que são controlados, entendeu? Eles não são robôs mecânicos, assim, digamos. Eles têm partes mecânicas, é isso? É. Não, eles têm as partes mecânicas, que são os robozinhos lá bonitinhos, mas, tipo, eles sangram, eles têm músculos... Mistura de orgânico com metálico. Isso, né? Pronto, eles são orgânicos misturados com... Eles são, tipo, carne e osso, aí eles ganham a armadura do Mega Man, aí eles ficam todos então eles são mechas, realmente? Completos. Então eles são mechas? São, eles são mechas porque eles são controlados psicologicamente pelos pilotos. Então a gente usa um neurônio igual como fosse o Pacific Rim, não é isso? Só que diferente do Pacific Rim... com spoiler. Tem um spoiler foda nisso daí. Cuidado. Cuidado. É, a neuroconexão é diferente do Pacific Rim do Evangelion, porque o Pacific Rim usa um método e o Evangelion usa outro método, que eu não sei, que eu não vou dizer qual é. O Pacific Rim, ele é muito baseado nessas obras japonesas, nesse Evangelion. O Guilherme Del Toro, o cara nerd, até não poder mais, ele fez justamente como uma celebração, como uma homenagem a essas obras japonesas. Né? Mas o que a gente comentou agora um pouquinho sobre os kaijus. Mas acho que você vai comentar alguma coisa agora mais? Só pra dizer que justamente o público que foi mais animado com o lançamento desse filme foi os japoneses. Pronto, mas agora se a gente for ver o kaiju. O kaiju a gente comentou agora um pouco, eram animais monstruosos e tal que aparecem. E normalmente eles agem por instinto. Como é que seria então os kaijus lá no Pacific Rim? Eles não agem por instinto, não. Eles meio que são comandados, né? Assim, os kaijus do Pacific Rim. É, os kaijus do Pacific Rim, eles são enviados pra destruir as cidades, porque eles querem se apossar do planeta, né? É, uma missão bem simples. Ainda bem que eles têm uma coisa básica do kaiju, então destruir cidade. Eles são soldados, eles estão ali comandados, eles são clones, né? Todos os que vêm pra Terra, eles são clones, mas eles vão evoluindo. O primeiro, o segundo que veio, ele já é o clone daquele primeiro, só que evoluído, aprimorado. Mas a função básica deles é essa. Eles são soldados, eles vêm pra destruir então. Se eu não me engano, eles vêm até em levas. As primeiras levas é de um kaiju só, aí vai aumentando. Acho que até na última leva são quatro, né? Três kaijus. Diminui o tempo que eles levam pra surgir, né? Porque o primeiro leva anos entre um e outro. No último já é mais frequente. Cidade, semanas. Né? E eu acho interessante que, assim, o Sandro disse que eles são aprimorados, mas é mais ou menos isso, né? É meio que tá ocorrendo um estudo. O primeiro que morre, eles enxergam como ele foi destruído, e o segundo já vem adaptado para aquilo, né? Então tem uma inteligência por trás comandando esses ataques dos kaijus, né? Que nunca aparece no filme. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que, além de ter a guerra entre o kaiju e o mecha, fica tendo essa guerra de ver qual consegue se aprimorar mais rápido para derrotar um dos dois lados. Sempre um vai fica algo meio guerra fria, mas... Corrida armamentista de cada um, mas... Exato. Só que no caso aí é interespacial. Mas a gente pode falar agora dos kaijus do Evangelion, então. Que são conhecidos por um nome específico. São kaijus também, mas... ou não? Tem um nome específico pra eles, mas anjos. Qual seria o nome? Os anjos, né? Pois é, essa é a questão. Os criaturas, os anjos do Evangelion são kaijus ou não? São criaturas gigantes. Criaturas gigantes. Quais são o objetivo deles? É dito lá? Mas eu acho que eles vêm só pra destruir a Terra mesmo, assim. Ah, lembrei. Eles vão pegar... eles querem pegar o Adão de volta. O Adão. Da... Tóquio 3 ou é Tóquio 4? É isso que eu ia falar. O Adão é a entidade cósmica, psicológica, espiritual, bizarra, louca de Evangelion, que o anime inteiro é inspirado... O anime inteiro se baseia nele, assim. Então, a observação que a gente pode trazer em cada um aqui, ou seja, que eles têm uma relação de inteligência entre si, esses kaijus, no caso. Que é da destruição, que é de trazer algo pra pessoa destruir a Terra em busca do que eles querem. No caso, um é o Adão e o outro é a conquista da Terra. Não, eu só ia trazer aqui. Eu assisti Evangelho, tá com muito tempo, não sou um público frequente de animações japonesas, né, de animes, mas pelo que eu entendi, o que... Me corrija se eu estiver errado, tá? Pelo que eu me lembro, o plot gira em torno da ideia de que caiu uma entidade na Terra, seria uma entidade alienígena, talvez, né? Sim. Não sei, uma outra forma de vida. Os anjos, gigante. Pronto, uma coisa. Exato. Legal, os anjos são alienígenas, eles pegam o conceito do monstro, menos do animal, né? Eles não são anjos, de fato. Eles são chamados de anjos porque a humanidade interpreta eles assim, né? Eles recebem esse nome. O primeiro que cai na Terra é chamado de Adão. Não foi esse? Uhum. E a partir do Adão, o governo entende, poxa, tem mais dessas criaturas e eles podem vir a qualquer momento e causar um estrago. Então a gente precisa estar preparado. A partir da genealogia, do gene de Adão, eles clonam e adaptam com engenharia mecânica. E criam os Evas. E criam os Evas. Que são humanoides mecânicos. Humanoides mecânicos pilotados, né? Porque diferente seria perigoso ter... clones exatos, que essas criaturas a gente não entende como são as mentes. Então eles precisam de mentes humanas pra pilotá-los, pra combater a possibilidade de outros anjos virem, né? É que é isso mesmo, os outros que vêm pra Terra, eles vêm em busca do original. Eles vêm querendo pegar o Adão. Porque o Adão é como se fosse, tipo, era como se fosse o... É o criador, né? O Adão é o criador. Então a gente consegue ver, então, tanto Pacific Rim como outro, a gente consegue ver os conceitos bem definidos de cada um, que são os robôs pra defender, né? Isso, e os mechas querendo seu objetivo pra poder também destruir a humanidade. Só, voltando ao Pacific Rim e a ideia do Del Toro ser fã, que todas essas paradas acontecem em Tóquio, né? é, monstro gigante em Tóquio. Exato. Pois é, aí no já mais da metade do filme do Pacific Rim, onde é que eles vão brigar? Eles estão no meio do oceano, mas onde é que eles vão brigar? Vão brigar em Tóquio. Tóquio, exatamente. Tem que ser lá. Ah, e tem uma coisa legal que é comparando o Pacific Rim com o Evangelion, que na spoilers, na metade, mas não é spoiler. Que na metade do anime pra frente, é, você descobre que os anjos também conseguem se adaptar em certas situações. Tipo, eles estão perdendo e tudo mais, aí eles se adaptam às situações e adquirem poderes novos, sei lá. E assim, questão de animes, assim, animações, a gente também tem as meninas super poderosas, no caso, não é isso? Que quer queira ou não. É, tem. Não, pelas de animes, de animação, tem as meninas super poderosas, que não tem os mechas em si. Até temos, não é isso? Os mechas? Apareceu alguns. Tem a Dino. Inclusive o macaco é louco, ele controla aquela muito. Aquela meca das próprias três meninas super poderosas controlando. O cabelo vermelhinho e tal. No caso das meninas poderosas, tem a questão do... Os caras, tem muito, cara. É direto lá, lançando. É mais destruição do que os outros. Não, essa cidade nunca é destruída totalmente. Nunca é, né? Elas são... Ou então a prefeitura é muito boa, né? Isso, como a da Alameda dos Anjos. Então temos também a questão das meninas superpoderosas. E falando de meninas, temos outras com animação japonesa, acho que os meninos podem falar melhor aqui, que são as guerreiras mágicas de Heihard. As guerreiras. É de mecha? É, tem uns mecha lá. Não é exatamente o foco, mas eles participam. E tem Kaiju lá? Não, é outros mecha. Outro mecha, então? Então a gente tem a questão do mecha versus mecha. A gente falou agora há pouco. O mecha não vai ser realmente... Somente pela justiça. A justiça. Mas lá a questão não é só o mecha em si, né? Isso que eles demoram a aparecer, se não me engano. É, a Gundam... É como se fosse, tipo, a evolução final. Gundam é mecha versus mecha, não? É. Não tem um... Não tem ali... Assim, se eu não me... Eu não consigo me recordar mais. No WO, no filme... Tem alienígenas. Tanto de Gundam que existe aí, velho. Eu já vi todos. Foda-se. Enfim, mais a questão das Guerreiras Mágicas, a gente tem a questão do Mecha versus Mecha. Ali eles não estão pra destruir as cidades, se não me engano. Aqui o Guerreiras Mágicas é um anime criado pelo estúdio da Clamp, no início do... Não é dos anos 2000, no caso, não lembro muito bem ao certo. Passou na TV aberta aqui no SBT, muito tempo atrás. E ele foi relançado em mangá. E ele traz a história de três garotas que vão à Terra Mágica, que tem muita questão do RPG, não é isso? De você pegar e evoluir o seu armamento. Que inclusive na segunda temporada a questão dos mechas. Que lá é um aliás, até no final da primeira temporada, que é incluir pra poder ter como se fosse o poder supremo lá da magia, no caso, né? Isso. A união de magia com mecha. Tem um anime da Clamp também, que é tipo... O Code Geass. É, que é o Code Geass, que é de mecha versus... Mecha. Mas... Mais ou menos, assim. Não, tem uma que é meio que... Eu lembro muito Death Note, Code Geass, pra mim, mas... Code Geass é o Death Note com mechas. É, como seria, então, a história, assim, do Code Geass pra galera? Deixa eu dar aqui um resumo rápido. Vai. Um estudante que, na verdade, é um príncipe da Britânia, que nessa história a Britânia tá dominando o Japão e os japoneses são vistos como escravos e coisas do tipo, ele resolve que vai atacar o terror e liberar todos os japoneses. Porque conseguiu um poderzinho nos olhos dele que sem mandar uma pessoa fazer algo, a pessoa faz. Tipo o Killgrave, Jessica Jones. Aí a partir disso ele começa a fazer a rebelião dele. Existem os mechas envolvidos na história. Que são controlados pelos rebeldes. Exatamente. E eles são controlados dentro por cockpits. E é interessante que não são robôs gigantes. São mais ou menos o tamanho dos Transformers. Não, é menos, mano. Ele tem tipo uns 3 metros só, 2 metros. É, mais ou menos isso, mas não é pequeno, grande pequeno. Não, mas é mecha. É, eu só queria pedir um pouquinho dessa gentileza também, né? Eu sou meio leigo nesses assuntos, então tenta quando a gente trouxer alguma animação, né? Não ficar só no nome, que aí vocês fecham, né? Até pro ouvinte mesmo, dá uma introduzida na ideia do geral do anime, né? Por exemplo, como você fez agora, pra gente saber do que se trata mesmo, de fato. Porque se for depender de lista de animação, vocês vão fazer aí... Aqui o povo valor, o povo é forte em questão disso. Mas em questão de animes, essa parte foi de filmes. Agora, hoje em dia, como é que tá vista agora a questão do do Kaiju e dos Mechas? Vai ter Pacific Rim 2, né? Pacific. É. 2018, 2017. Vai ter. Como é que estão, Sam? Você vê aí. Cara, tá voltando, né? Tá voltando. Teve o Godzilla aí, vai ter outro Godzilla. Já teve o Godzilla do mesmo diretor do Evangelion, que é o japonês, que é um vermelhão com um rabo de 3 metros, mais ou menos. Aí teve o King Kong, o último do Peter Jackson, vai ter um agora, 2017. Vai ter Pacific Rim 2, então acho que tá voltando. Eu vou confessar, King Kong é um kaiju que não me interessa em assistir em cinema. Não, a maioria deles, sempre vai ser um gênero bem blockbuster, porque ele é muito focado na questão de promover a destruição. Se bem que é uma coisa que o cinema norte-americano adora, que é destruir os Estados Unidos, que é destruir prédio, né? A gente vê, tem filme de acidente. A prefeitura de lá é boa mesmo. Acidente natural, tudo vai acontecer. Mas eu acho também legal a gente entrar num momento pra gente falar um pouco sobre, eu acho que um dos gêneros mais populares que trata de Mecha e Kaiju, e eu acho que merece um pouquinho do comentário, pode ser o Luiz, pode ser o Gabriel, pode ser qualquer um de vocês, que é falar um pouquinho dos esquadrões Super Sentai, né? Que são os esquadrões de Rangers. A gente tinha os Changemans, que são, segue esse gênero. São pessoas coloridinhas que sangram faíscas. Eu acho interessante a gente trazer até eles Hobbs não sangram faíscas, só Power Ranger. Ok, eles sangram faíscas, né? Não, o Super Sentai sangra mesmo e morre. Não, mas em que? Ok. Aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, até porque eu acho que é 2017, Sandro, que vai ter um filme novo dos Power Rangers. Sai agora, 2017? 2017, vai ser massa. Então a gente tem um novo filme de Power Rangers. E acho que Power Rangers tem muita pegada, tanto do Kaiju quanto do Mecha. A gente deixar até mais o Robson falar sobre isso aí, que o nosso... Só deixa pode ser uma dúvida que eu tenho pra você. Só falar uma coisinha rápida. Na verdade, o primeiro mecha presente em um tokusatsu foi do Spider-Man, o Homem-Aranha japonês. Homem-Aranha japonês. O Leopardon, o nome desse mecha. Spider-Man. Sério, foi o primeiro mecha a estar em um tokusatsu. Eu vou só colocar aqui um adendo aqui, que teve alguns... Como é que diz? Mecha, sei lá, enfim. É aqui no Brasil, né, que teve uns animes, que foi o Changeman, né, que foi da... Não é anime. Não? Não, é Super... É Tokusatsu Super Sentai, não? Isso aí, desculpa. Qual é a diferença de Tokusatsu e Super Sentai? É porque o Super Sentai é um Tokusatsu, mas nem todo Tokusatsu é Super Sentai. Eu discordo. Todos os Tokusatsu que eu vi não tinham gente. Como é que seria? Exemplifica então pra gente. Bom, Tokusatsu é toda a série japonesa de super-heróis. Super Sentai é série de Super Esquadrão. Tem uma correção aqui, tá? A palavra Tokusatsu, pesquisei a etimologia dela, vem do termo japonês Tokushu Satsuei. Significa filme de efeitos especiais. Então, Harry Potter é um Tokusatsu, então. Filmes de efeitos especiais orientais, eles são Tokusatsu. Não, mas nesse caso... É a definição que tem aqui, né? Não, é a definição. Ao pé da letra. Mas no caso, eles são passados como séries de cerca de uns 40 episódios. Até por isso, os filmes de... Kaijus, né? Tem isso, né? Os Tokusatsu, sei lá. Eles passaram da palavra virar um gênero em si, não é isso? Exato. Mas enfim, só colocar aqui algumas séries, vou dizer assim, né? É o Changeman, que foi na Manchete, né? De 1988. Flashman, também na Manchete no ano de 89. E o Maskman, e da Manchete de 1991. Engraçado que eu só falei da Manchete, né? Mas teve também alguns que foram... Que tiveram na Rede Record, na Rede Bandeirantes, alguns aí, mas eu coloquei alguns, assim, os mais específicos. E também são mais conhecidos pelo povão. É isso aí, o Davi antes. Não, Davi. Ah, não. Chegou um... E percebemos aqui que o Davi não veio, mas o Davi está aqui presente em todos, não é isso? É porque ele parece muito, mas desculpa. Vamos falar de coisa boa. Chegou um seriado novo do Netflix esse ano, que... Porque o mestre aí, ele ficou perguntando se tava rolando e tal atualmente. Uhum. Não sei quem perguntou. Então, pessoal, teve um seriado só pra poder continuar aqui a voltar. Exatamente. É só pra poder a gente adiantar a questão do Tokusatsu que ele falou agora. A expressão de cada um. Mas se a gente for pegar um pouquinho, o Tokusatsu trouxe algo a mais. Não é o Tokusatsu em si, mas o que seria são em si? São os Megazords, os Zords, que são realmente esses robôs controlados, né? No cockpit ou não. Aí já são os mechas, né? São mechas, exatamente, isso. Que é o tema aqui no caso. Então, assim, um mecha, assim, que muitos falam que você acha que é realmente relevante hoje em dia. Foi mais recente, acho que foi mais na infância de todo mundo no geral. Então, quem acompanha o mundo hoje em dia do mundo nerd ou então não, conhece os Power Rangers, no caso. Mas só que o Power Rangers tem kaijus também. Como seriam os kaijus dos Power Rangers lá? Pode considerar um? São os monstros, são aqueles monstros lá, os rivais dele, né? Que, no caso, eles se transformam, né? É, rivais. Mas a única diferença... Os homens maus, ó. A única diferença que a gente citou aqui é que os Kaiju do Super Sentai e Power Ranger, eles têm mente própria, na maioria dos casos. Eles são destino na cidade porque eles querem um pouco da graça. São os próprios monstros, né? São os próprios monstros que... Exatamente. São os pequenos e acabam crescendo de uma hora pra outra, né? O monstro sai da jaula. É, isso aí. Enfim, é, o monstro sai da jaula. Bi... No caso do Power Ranger, é por meio de magia, né? Isso não é só a monstruosidade em si, que eles querem dominar o planeta Terra, né? Inclusive isso. Nos Estados Unidos, que é a Alameda dos Anjos, que é a prefeitura ótima lá. A cada dia, sempre tá lá reconstruindo tudo pro a galera 23 de novo, não é isso? Teve até uma pesquisa, mas não dessa Alameda dos Anjos aí, mas de Nova York, se eu não me engano, dizendo que Nova York tinha... Destruíram Nova York. Tinham, brigado... quebrado aí no Nova York mais de 50 vezes. Eu queria fazer um destaque aqui para o plano de evacuação da Alameda dos Anjos, né? Beleza. Que é excepcional. É, o monstro fica gigante e as pessoas desaparecem das ruas. Elas somem. A logística de cada um, né? Isso é inerente de cada pessoa. Se bem que todo dia tem um monstro. Então a galera já sabe, é o horário do monstro, né? É o horário do monstro. Já vai todo mundo para os abrigos. Ali, uma briga ali ficar ali, vai reconstruir os aqui a os prédios já são construídos de papelão, que é para não correr risco. Eu queria falar dos Zords. Eu acho que os Zords, eles são os mechas mais bacanas que existem. Porque, eles são, gente, eles são animais, né, cara? Os primeiros, depende, né? Dinossauros. Cara, você tem um mecha, que é um dinossauro, cara. Aí depois eles se juntam e formam o Megazord, que é um robô colorido com a cara feliz. Com 5 pessoas coloridas na cabeça dele. Ei, gente, não tem como você... Tem uma cara fazendo feliz, altas poses ali com os braços. Tem tipo um sorrisão. Não, ele tem uma cara mó séria, o Megazord. É porque ele é do bem, porque ele é do bem, aí tu fica olhando isso aí, mas ele não tem essa cara toda bonitinha, não. Gente, aí que a gente pega o Megazord, pra mim, é o maior mecha que tem. Assim, é o maior e não também. Popular. O maior, mais emblemático. Né? E mais popular. Isso que pegou essa infância de muitas pessoas que acompanham tanto a cultura japonesa um dia como não. Eles conhecem a E eu achava legal que, tipo assim, eles evocam os Zords, né? Eles aparecem... Tipo assim, como as pessoas somem do nada, os Zords também aparecem do nada. Uma ave, né? Eles surgem, aí tipo, eles juntam todos os Zords em um Megazord. Olha o conceito. Nossa. Em um Megazord. E eles entram na cabine, no cockpit, dando cambalhotas. Cara, Power Rangers é uma obra de arte. Não, mano, o Tiranossauro, ele sai de um vulcão da Alameda... Que tá na Alameda dos Anjos. Tudo está na Alameda dos Anjos. Na Alameda dos Anjos. O mastodonte sai, tipo, das neves, assim... Da Alameda dos Anjos. Então a Alameda dos Anjos é como se fosse a mistura de tudo que tem no mundo em uma só cidade. Em uma só cidade. Acho que a gente pode também questão dos mechas e os kaijus em si. Mistura tudo lá. Tanto tem uns que ficam bonzinhos, tem uns que... Eles começam pequenos. É todo um grau de evolução. Eles começam lá pequeno, daquele jeito lá. Pô, fiquei puto contigo. A Rita vai lá e lança o cetro pro cara crescer. É a bomba dos... Como é que a Rita fala mesmo? Eu esqueci já. Cetro mágico, faz meu monstro crescer. Aí o cetro desce da lua. Que é muito rápido. Eu tenho uma pergunta a vocês de novo. Lá vem. Posso dizer? Pois não, vai lá, diga. O dragão lá do Dragon Ball, como é o nome dele? O Shenlong. Shenlong. É um kaiju? É, faz sentido. Mas assim, pra mim é um kaiju. Mas eu não concordo, nem discordo, muito pelo contrário. É mais um ser mágico, assim. É mais um ser mágico que tem notado e tá lá com um propósito. É servir a quem reuniu as esferas, no caso. Independente de o gênio da lâmpada, né? Mas em vez disso, é o gênio da esfera, né? O gênio das esferas, exatamente. Mas sim, já que você tá tão participativo, assim, dos Power Rangers, por que você escolheu ser a Rosa, então? Cara, eu acho ela tão legal assim e tal. Aquela sainha e tudo, é isso? Ela é linda. É linda? É, espera aí. Parece que... Não, deixa pra lá. Sabe que quando a personagem tá de rosa ali com capacete, não é ela não, né? Não, é um homem. Realmente é um homem. Eu ia falar isso aí, mas eu tava meio assim, no amarelo. Na época o Rob só queria saber rosa, da sainha. Né? Gente, então, é porque hoje eu tô de rosa, uma viu? Uma coisa, na versão original japonesa, o não tem Power Ranger amarelo. É o Gal... Não, Não, os Power Rangers, cara. Rio Ranger, algo assim. Alguma coisa assim. Mas então, a amarela é... homem lá, é de fato um homem. Aí como eles querem aproveitar muitas cenas, então a maioria das cenas de luta, Power Ranger amarelo é um homem que tá contracenando. A Rosa também, tá, cara? Não, se eu não me engano... Não, a Rosa se eu não me engano, até no Caverna do Dragão, acho que o Tiamat era um ser feminino, alguma coisa assim. Uma também. É porque se você for ver a cena de luta, ela não tem a saia que a Ranger tem, nem tem os seios que a Ranger tem, é reta. É uma trans, é, uma, então, uma vamos lá. Minha percepção, nem o Shenlong de Dragon Ball, nem o Tiamat vão acabar sendo kaijus, porque passa pelo crivo de eles terem consciência e racionalidade. Mas aí também... Se os kaijus de Power Rangers não são kaijus... Aí, né? Porque eles são totalmente... Mas tem uma questão em relação ao Shenlong. A missão deles é destruir a terra. E até comentando aqui o que o Rob disse, a versão original do Tiamat, não a original, mas uma das versões do Tiamat, ele é baseado numa deusa da mitologia do Dragonlance, cenário de RPG, a Takizis, uma dragão de várias cabeças. Então, Tiamat, ele é a Takizis. É uma mulher, sim, a versão é uma mulher. Tiamat que a gente vê no Caverna do Dragão é tipo versão masculina, nem é, né? É verdade. Porque tem uma voz. Sobre as obras, tem mais alguma que vocês acham que mereça a gente fazer algum comentário, Gundam, uma citação? Gundam tem que ser feito, não um dá Voltron, pra fugir. Né? Fala de Gundam. Tem um seriado do Voltron que, não, fica que quieto, saiu Gundam. Do Netflix. Gundam. E Ataque a um Titã também, que é Kaiju, né? Será? Não, mas eu acho que Ataque a um Titã é interessante um ponto, que assim, por mais que seja Kaijus, a história do protagonista é muito voltada ao que tá sendo, ao que é mostrado nos Smash. O protagonista normal vira um Titã a partir de uma bosta que o pai dele fez. Pô, cara, spoiler. Foi tão... Enfim, mas vamos lá. Não, anime de não, tô dizendo três isso. Anos atrás. Eu tô dizendo assim, é porque... Enfim, a gente chegou então a várias... Momentos dos kaijus e mechas a gente encontra aqui então no mundo do nerd. Que também vai além do que ser apenas um monstro dotado de eu quero destruir tudo. Vai desde a comédia, vai desde a ação, vai desde a aventura. Eu acho que a gente pode agora encerrar esse segundo bloco, não é isso? E falar então o que a gente espera um pouquinho mais pra frente do terceiro bloco do mechas e kaijus. A gente comentou um pouquinho agora, mas a gente vai complementar agora no terceiro. Então, valeu! Today we are canceling the apocalypse! Então, o Gundam é um dos animes de mecha que foi mais consagrado no decorrer dos anos, porque basicamente já tem quase 50 séries dele, tudo iniciou para 50? 50. Eu já tive quase de ver elas. Só por causa de temporada, mas... Guerreiro. Então, iniciou... Você não teve coragem, você teve ócio. Exato. Mas então, tudo iniciou pra poder tentar representar a questão da Segunda Guerra Mundial. Só queria fazer um corte aqui rapidinho. Você assistiu 50 temporadas de Gundam e não viu The Walking Dead. Tá bom, vai, tá. Prossiga. Mas então, continuando. Tudo foi poder representar a Segunda Guerra Mundial, onde uma raça superior, que no caso seria o Space Nords, representando o nazismo, estavam querendo acabar com a esfera terrestre, com os terráqueos, mostrando que as pessoas que vivem com a onda espacial são superiores aos outros. E o que acontece? O protagonista... Ocorre num futuro, então, né? É, no futuro. Ok. Bem futurista. E o protagonista acaba entrando no meio dessa treta, conseguindo o Gundam, que foi construído pelo pai dele, que no caso é um robô gigante, que ele controla por meio de um cockpit, e sai atacando terror contra a Zeon, que é esse grupo terrorista. Aí, no decorrer da história, 51 episódios, acontece o que tem que acontecer, o protagonista ganha, e assim vai continuando a guerra. E no decorrer dessas 50 temporadas não é somente voltado a isso. Eles recontam várias vezes com outros pontos de vista. É, cara. 50 temporadas não tem... Do mech em si, o Gundam não é só o robô em si. O robô. É, ele é tipo como fosse um robô principal e também conta muito em relação à história de racismo. Pô, mas o Gundam se torna só uma nave também, né? Espacial. É, também dá pra. Também tem uns que viram nave espacial. Mas o Gundam é um robô ou Gundam é a série de robôs? É a série de robôs, robô, não? Tem um Gundam, que é o mecha principal, que é conhecido como Demônio Branco no meio da guerra. E, que assim, é um tipo de robô dentro daquele espaço. Gundam é uma coisa que, no caso, são ditos como mobile suits. No caso, trajes móveis. O Gundam é um dos trajes móveis. Só que ele é um traje móvel especial. Tem uma variação que tem de cada um, porque tem uma sua... cada um tem sua própria função. Um é atirador, o outro Exato. É de ataque, o outro é de destruição em massa. Aí vai, não é isso? Exatamente. E o outro que a gente vai tratar agora é o... É o Voltron, é um seriado muito antigo. Eu não lembro se é live action ou se era animação. Era animação. Era animação, né? Que o Netflix ressuscitou e é tipo Power Rangers, assim. São cinco pessoas felizes... Aí elas encontram tipo uma pedra debaixo de um buraco, aí descobrem uma energia alienígena e descobrem que existe o Voltron, que são tipo cinco Zords, assim, digamos, que são idênticos ao Power Rangers, e eles vão combater os alienígenas, que são então, os maus. Então, no caso, o filme dos Power Rangers copiou o Voltron? Talvez. É possível, né? É, eu vou encerrar, então, também trazendo um exemplo aí do universo de campanhas de RPG. Para quem gosta de jogar RPG, tem uma aventura pronta da Jambô Editora, né? Produzida pelo Cássaro, né? Pela galera, pelo Saladino, aquela galera... É os brasileiros aí do universo do RPG. No universo de Tormenta, é o Contracenal. É uma aventura pronta, é um livro, aventura. Quem quiser jogar... Fica aí a dica, ele trata disso, dessa questão essa dos não é mechas. Não é a dica massa, tô falando meio que do enredo. O vilão principal, ele pilota um grande construto, né? Ele tem uma cabine de comando, ele senta lá e ele comanda esse mecha pra poder atacar os reinos civilizados. E os aventureiros que participam dessa aventura têm que correr atrás de ferramentas pra poder botar de pé um outro robô, que seria o Coridrian, e tentar combater. Então, você, enquanto jogador de RPG nesse cenário, que você vai fazer? Você vai viver personagens que vão tentar reunir elementos para construir um robô para combater um grande mecha, e no final da aventura termina com um embate gigantesco entre dois mechas sendo controlados por jogadores. Eu recomendo, é um jogo extremamente interessante, tive a oportunidade de narrar, e é extremamente divertido, até porque é uma mecânica diferente, você vê os jogadores juntos, cada jogador controla uma parte do mecha, e é bem interessante isso. Né? Tem que ser sincronizado. Que tinha no Super Sentai, isso, do cada um controlar com cada um dos olhos, sim. De cada jogador ter sua função específica para funcionar como um organismo só, né? Sim, e desafio os jogadores a tentar trabalhar em harmonia, porque exatamente. Eles controlam partes diferentes do mecha. Então, eu acho que é isso, tem mais alguma coisa a ser dita, ou a gente pode ir pra dica massa? Dica massa. Vamos à dica massa, então. Dica massa, então. Que é a dica massa, Paulo? Não, a gente vai... Cada um vai dar uma dica de alguma coisa que acha legal. Vamos lá, Sandro, você. Então, a gente inicia agora... Vou dar uma ideia. Pois diga. Não sejam óbvios. Vamos tentar não ser óbvio. Deixa eu mandar uma coisa assim. Não, tudo bem. Pode ser até óbvio, Robin. Só ele. Eu não tinha pensado óbvio. Em nada também. Não, mas vamos lá. Pense em alguma coisa, mas não pense em tipo... Power Rangers. Não, pense numa Power coisa Rangers, assim mas... que é conhecido, mas... É, se souber. Se não souber, a gente não morre. Se não pronto, souber, pronto. Aí morre. Passa lá. Se não souber, pode morrer. Então pronto, a gente inicia agora o bloco da Dica Massa, onde cada um dos participantes vai passar pra você, ouvinte, uma dica aí dentro desse universo Tokusatsu, desse universo de Mecha e Kaiju, pra que você possa, né, se aprofundar um pouco. Fico também, assim, com o compromisso de que o Gabriel, o Luiz e o Andy, eles nos passem uma listagem dos animes que foram citados pra gente colocar na legenda do cast, para se as pessoas tiverem curiosidade de acompanhar, né, a gente coloca lá para você fazer uma pesquisa breve dos filmes e dos animes que a gente citou aqui. É, então, queria começar com vocês, a dica massa podia ser Sandro. Minha dica massa é um jogo do PlayStation 1, Xenogears, né, galera, jogo de... Jogo RPG de estratégia que você controla os robozinhos lá, é bem legal. Massa, Rob. A minha dica massa é... Changeman, nunca tinha visto. O Esquadrão Super Sentai, né? Não, mas eu nunca tinha. Eu não, nunca tinha visto, eu tinha feito lá uma pesquisa, mas enfim. Encontrou os Changeman, né? Pois é. Cara, eu assisti Changeman. Eu lembro que o Changeman tinha a Change Mermaid, né? A sereia. O Change Pegasus. Griffon. Change Pegasus. Eles são baseados. É os Power Rangers, só que baseados em animais mitológicos. Enfim, eu vou ver e espero também Power que vocês Rangers vejam. Do Zodíaco. Então, sua dica. Changeman. Gabriel. Eu vou indicar. Tengen Toppa Gurren Lagann, porque é um anime muito foda e, tipo, não é tão conhecido assim. E é do mesmo estúdio do Evangelion. E tem a mesma sacada de Evangelion, esse psicológico e tal. E é massa. Só fala o nome devagarzinho de novo. Tengen Toppa Gurren Lagann. Isso é em alemão, né? Olha lá, Andy. Eu vou indicar um anime chamado Nobunaga Zafou, que é sobre época dos samurais com mecha. Com mechas, tudo bem, é ok. É muito foda. Recomendo, então. O Andy e o Gabriel são os mais envolvidos com essa questão do anime. Se você é fã, siga o conselho dos caras, que provavelmente vai estar certo. Luiz. E saindo um pouquinho agora a parte do anime, questão do Tokusatsu. Acompanho o Black Kamen Rider. Só que esse é o Black Kamen Rider, no caso. São dois. Tem o Black e o RX, que se passaram aqui. Sim. Agora. Que acompanha realmente. Quem não teve a oportunidade, veja. É uma evolução realmente do que foi a temática, e como um Metal Hero envolvido também com o mundo dos Kaijins e Kaijus. Só cumprimentando, não assistam Kamen Rider de Kaido. Esse foi uma porcaria, não vejam. Ok. Eu queria dizer agora, porque Kamen Rider, assim como Gundam, ele tem várias... Não, o pessoal fica ciente. Calma aí, tá falando por 20 anos. Existem várias temporadas e mudam de acordo com a temporada. Pode ser um herói diferente, um mundo diferente, um conceito São diferente. Antologias, né? Como se fosse são um antologias. Gundam, como se fosse um Black Mirror, sempre um episódio diferente do outro. Esse esquema também. São, ok. E eu vou fechar com a minha dica massa de hoje também. Vou recomendar pra vocês um livro de RPG, na verdade, do cenário de Mutantes e Malfeitores. Indico pra você o Mechas e Monstros. Peraí, deixa eu pegar o nome aqui original. Correção, indico pra vocês o livro Mecha e Mangá, tá? Do cenário de RPG Mutantes e Malfeitores. Fica a dica pra vocês. Se você gosta de jogar RPG, se você gosta dessa cultura de anime, se você gosta de Mecha e Mangá, você pode pilotar um Mecha, interpretar um piloto de Mecha, né, ter o seu próprio mecha jogando Mutantes Malfeitores através desse livro. E ainda pode até brincar de imitar os robozinhos. Sim, então é isso aí. Tem mais alguma coisa que vocês queiram dizer? Marca aí. Fechou, galera. Agradeço então a paciência de vocês de nos escutar até agora. Espero ter contribuído com alguma coisa, com curiosidades. E acompanhe nossas redes sociais, que você vai ter mais notícias sobre esse tipo de conteúdo. Valeu, galera. Valeu. É nóis. Oh.